A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça decretou em liminar a indisponibilidade dos bens do ex-presidente da Câmara Municipal de Itabira até R$ 4.600 para ressarcimento de gastos com combustível. Isso porque, durante os recessos parlamentares de 2013 e 2014, o vereador utilizou veículos oficiais em 42 viagens para Belo Horizonte e em uma para João Monlevade, sem comprovado interesse público. Os danos ao erário abrangem ainda o constante uso dos veículos e o pagamento das horas de trabalho dos motoristas. Em 6 datas alternadas de julho de 2014, foram registradas 2 viagens de Itabira BH no mesmo dia em veículos diferentes. Para completar, 8 viagens teriam ocorrido nos finais de semana, algumas vezes transportando parentes do parlamentar. Consta na ação civil pública que o próprio presidente da Câmara assinava as autorizações de viagem. O vereador fica sujeito a sanções da Lei de Improbidade Administrativa, que prevê perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com poder público. Cabe recurso da decisão liminar. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.